Antigamente, tá ligado, parceiro? As lágrimas já regaram meu sofrimento. E hoje em dia, parceiro, a dose de Xandão rega o meu sucesso. Um brinde a todos os aliados que colam junto ao meu crescimento. Nós estamos juntos. Levanta o copo pro alto e faz um brinde à prosperidade, parceiro. Vem que vem, né? Papéis carregados de gelo, garrafas de champanhe. Joga o tapete vermelho, anuncia o bom champanhe. Papéis carregados de gelo, garrafas de champanhe. Joga o tapete vermelho, anuncia o bom champanhe. Joga o copo pro alto, batom no meu rosto, marca de pneu no asfalto. Um brinde ao sucesso que eu tomei de assalto. O clima tá tenso, mas tá bom. A previsão do tempo indica, vai chover champanhe. Joga o copo pro alto, batom no meu rosto, marca de pneu no asfalto. Um brinde ao sucesso que eu tomei de assalto. O clima tá tenso, mas tá bom. A previsão do tempo indica, vai chover Xandão. Preciso de convite, faço parte da elite. O novo dono da city esmagaçando no beat. Joga o tapete, eu cheguei. Aonde eu tô é notório. E a solidão é nome que não tem no meu relatório. Um pouco mais agressivo, caranga comendo lata. E a consciência tá sabendo que do chão nós não passa. Em direção à balada, 4000 RPM. Voando baixo no asfalto, 180 km. Na 400 cavalos, a distância é só um detalhe. Quem anda de importado, qualquer argumento vale. Escuta o som do motor, imagine o som da minha voz. E quando eu rodo no asfalto, eu sempre lembro de nós. E agora o Playboy rodou. Rodou por você e por mais mil. Não tenho culpa de nascer com esse coração vadio. Papéis carregados de gelo, garrafas de champanhe. Joga o tapete vermelho, anuncia o bom champanhe. Papéis carregados de gelo, garrafas de champanhe. Joga o tapete vermelho, anuncia o bom champanhe. Joga o copo pro alto, batom no meu rosto, marca de pneu no asfalto. Um brinde ao sucesso que eu tomei de assalto. O clima tá tenso, mas tá bom. A previsão do tempo indica, vai chover Xandão. Joga o copo pro alto, batom no meu rosto, marca de pneu no asfalto. Que eu tomei de assalto. O clima tá tenso, mas tá bom. A previsão do tempo indica, vai chover Xandão. Preciso de convite, faço parte da elite. O novo dono da city esmagaçando no beat. Você diz que quer ser meu bem, só porque eu porto as de 100. Do amor falso eu sou refém, pego mil, não apego a ninguém. Quem anda de bolso cheio nunca vai sofrer de amor. Foi só um deslize, admito, quando o Playboy rodou. Não vai mais acontecer, então não pague pra ver. No próximo encontro quem vai rodar é você. Hoje sonho acordado, dormir é perda de tempo. Cada minuto é precioso, cada lembrança um momento. Levanta o copo para o céu, que vai chover Xandão. Um minuto de silêncio pra viajar nesse som. Joga o copo pro alto, geral um copo pro alto. Joga o copo pro alto, geral um copo pro alto. Papéis carregados de gelo, garrafas de champanhe. Joga o tapete vermelho, anuncia o bom champanhe. Papéis carregados de gelo, garrafas de champanhe. Joga o tapete vermelho, anuncia o bom champanhe. Joga o copo pro alto, batom no meu rosto, marca de pneu no asfalto. Um brinde ao sucesso que eu tomei de assalto. O clima tá tenso, mas tá bom. A previsão do tempo indica, vai chover Xandão. Joga o copo pro alto, batom no meu rosto, marca de pneu no asfalto. Um brinde ao sucesso que eu tomei de assalto. O clima tá tenso, mas tá bom. A previsão do tempo indica, vai chover Xandão. Joga o copo pro alto, geral um copo pro alto. Joga o copo pro alto, geral um copo pro alto. Joga o copo pro alto, geral um copo.